do paredão. Está na Carretinha Índio Saúde. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Subiu. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. E vai descendo, vai descendo. Tá segurando as coisas. Vai descendo, vai descendo. Pequinho. Que é bom demais. Vai envolver sem a batida do papai. Espreme tudo quando solta o batidão. Toca a corneta. Sacode o médico. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai, vai. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Dia 14 de maio em Teresina, ó. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Dia 20 de maio, garota, vim pro Salvador. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Safadão, Márcia Felipe, Leo Santana, gravação do DVD da Márcia Felipe. 30 de abril, lá no Recife. Carretinha Índio Sound, agora com o sistema pancadão de alta voltagem. Pegando vários packs, só no último volume, curtindo um avião, do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais. Se aviãozeira demais, ela que me satisfaz. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Olha que várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Vem, alô, é seu avião. Esse sim é o top do som automotivo. Olha a danadinha, pai. Pegando vários packs, som no último volume, curtindo o avião, do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais. Se aviãozinha é demais, ela que me satisfaz. Pegando vários packs, som no último volume, curtindo o avião, do jeito que elas gostam, eu tô marrento demais. Se aviãozinha é o que há de melhor no Brasil, meu pai. Vem! Olha que várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas aqui em cima do papai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas, vem danada, vem, vem, vem. Olha que várias danadinhas no contatinho do pai. Várias danadinhas no contatinho do pai. Meu amigo, meu amigo, meu amor de eventos. Paraíba que manda nós, é nós. Pra cima do avião, vai, vai. Esse avião, viu? Load CDs. Bora na dança CDs. É o novo ritmo do verde. Pra geral hoje, ela joga o bumbum pro alto. Não dá pra resistir. Tentar pagar de

chão, chão, chão, chão. Cabecinha engraçada, a flechada sonora de Virgínia. Brasil, Colômbia. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem. Vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem. Vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. E tu lo sabes que me gusta estar le. Mueve el cuerpo suave. Así, yeah, yeah, yeah. Báilame que quiero verte. Posa conmigo bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutarte. Báilame que quiero verte. Posa conmigo bien sexy. No sé si volveré a verte, pero voy a disfrutar. Solo tú me enloqueces. Y solo tú te mereces. Que te diga al oído las cosas que me excitan. Lo que el niño necesita, baby. No me encosta, no me deja. Solo me olha, me deseja. Quiero ver si se va a aguantar. A noche entera sin poder me tocar. Yo rebolo, te enloqueço. Bate palma, que merezco. Quiero ver si se va a aguantar. A noche entera sin poder me tocar. Pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Só pra valer ou não, pode ser só diversão. Mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Sim, mas tem que arriscar. Sim, vai ser sim ou não. Aquí mismo dártelo, no digas que no. Báilame que quiero verte, posa conmigo en el lecho. Entonces segura presión, mucha presión, mi intención es seducción. Solo tú me enloqueces, y solo tú te mereces, baby. Se está queriendo sí, mas puede ser un no, no, no, no. Pode acontecer, vai ter que pagar pra ver se vai rolar. Se é pra valer ou não, pode ser só diversão. Mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Sim, mas tem que arriscar. Sim, vai ser sim ou não. Aquí mismo dártelo, no digas que no. Alright, alright. Anita, Maluma, Latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo. Y yo con mi baby, baby. Você está ouvindo Carretinha Índio Sound. Carretinha Índio Sound. A flechada sonora de Vigia. Loja Popstar e Loja Pororoca Surf Street. Loja Rota da Onda. MartinCDs.net. Sim, você viu que eu estava te olhando, sim. Tenho que bailar contigo hoje. Que seus olhos estavam chamando o meu. Mostra-me o caminho que eu já vou, yeah. Sim, você é o hino, sou o seu metal. Vou me aproximando e amando o plan. Só de pensar me acelera o pulso. Oh yeah, já estou gostando mais do que o normal. Todos meus sentidos estão pedindo mais. Mas tá tudo bem, não estou em apuro. DJ Ted Midback, esse sim é o top do som automotivo. Nas paredes do seu labirinto. O despacito, quero te dizer que seu corpo lentamente está nas paredes do seu labirinto. Fazer do teu corpo manuscrito. Eu quero ler o seu cabelo, bailar em seu ritmo. Ensina a minha boca seus lugares favoritos. O deixa eu ultrapassar na zona de perigo. E até provocar teu grito. Esqueci seu apelido. E para o rimé. Se tem vindo, eu estou pensando. Não sei quem está pensando. Não tenho tempo intentando. Não tenho tempo intentando. Sabe que tu coração comigo está cegando. Sabe que sabe, ela está buscando. Não tem tempo. Despacito, quero dizer se seu corpo lentamente. Se eu dizer coisas do seu ouvido, para se lembrar quando não tá comigo. Despacito, quero dizer se seu corpo lentamente. Assinar as paredes do seu labirinto, fazer do teu corpo um manuscrito. Eu quero ver o seu cabelo bailar em seu ritmo, esse na minha boca, seus lugares favoritos. Deixei o capacete na zona de perigo e até provocar teu brito. Esqueci seu apelido. Despacito, quero fazer amor até o infinito. E quem tiver distante que eu cê teu brito. Tudo que eu preciso sempre tá contigo. Pra cima, meu gol! Facinho, facinho, é na minha boca, seus lugares favoritos. Carretinha Índio Sound. Vem dançar, vem curtir, vem partir pra mais. Você partiu meu coração. E aí? Ai, meu coração, mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então que? Um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho, você partiu meu coração. Pra cada esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, e de aguardar na cor, você vacilou primeiro. Nosso caso acabou. Se na posse eu fui caseiro, quando passe eu dou terror. Toda vida de solteiro, preparado pro carro. Você partiu meu coração. E aí? E aí? Ai, meu coração, meu amor não tem problema. Sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, e de aguarda rancor, você vacilou primeiro. O nosso caso acabou. Se na posse eu fui caseiro, quando passei eu tô terror. Toda vida de solteiro, festeja Palmares. Você partiu meu coração. Ai, meu coração, sobrar então, e aí? Foi tudo bem, que bom te ver. A gente ficou, o coração gostoso, deu pra esquecer. Desculpa, vencido, só vim te falar. Tô afim de você, se não quiser, você vai ter que acabar. Eu me acabar com essa sua linha de balada. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vai namorar comigo sim. Vai pra comigo, igual nós dois não temos. Se quer clamar, você vai casar também. Quando a gente olha de vez, meu coração é teu. Vai namorar comigo sim. Vai pra comigo, igual nós dois não temos. Carretinha Índio Sound, a flechada sonora de vizinha. Meu coração é teu, e coração também. Agora é. Com essa sua vidinha de balada, e dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo sim, toma comigo pra nós dois não tem. Se reclamar você vai casar também, toma um milhão de vez. Seu coração é meu e o meu é seu também. Vai namorar comigo sim, toma comigo pra nós dois não tem. Se reclamar você vai casar também, toma um milhão de vez. Seu coração é meu, meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Vai namorar comigo sim. Deixa eu acabar na meu rei. Estúdio Gambiarra. O nosso muito obrigado a todos que apostam e confiam em nosso trabalho.